E bora gravar mais um do repertório novo. Essa é nossa do gente. Pode beber. Em nome da LA Entretenimento Ribeiro Produções, Maia Ruda Produções, a máquina do sucesso. A firma é forte, menino. Bora. Eu sofria calado, aguentava o teu desprezo. Quando não era respondido e te vi online o dia inteiro, aguentava as tuas fotos com outro na rede social. Por fora eu estava bem, mas por dentro eu estava era passando mal. Foi quando eu decidi não mais me importar. Vou seguir só o meu fígado e o coração eu vou deixar pra lá. Vou ter que arrumar um jeito pra um dia eu te esquecer. Se o remédio da saudade é pinga, então vamos beber. Eu vou trocar meu coração no litrão de pinga. Investi minha saudade na mesa de um bar. Não tá nem com a molesta de eu não te esquecer. Se o remédio é pinga, então pode beber. Vou trocar meu coração no litrão de pinga. Investi minha saudade na mesa de um bar. Não tá nem com a molesta de eu não te esquecer. Se o remédio é pinga, então pode beber. Pra tocar em todos os paredões do Brasil, Edson Ribeiro Pernambucano. Abertura de show de qualidade aqui, viu, gente? Essa é nossa, essa é nossa. Mas eu sofria calado, aguentava o teu desprezo. Quando não era respondido e te vi online o dia inteiro, aguentava as tuas fotos com outro na rede social. Por fora eu estava bem, mas por dentro eu estava era passando mal. Foi quando eu decidi não mais me importar. E o coração não deixa pra lá. Ter que arrumar um jeito de um dia eu te esquecer. Se o remédio da saudade é pinga, então vamos beber. Vou trocar meu coração num litrão de pinga. Investi minha saudade na mesa de um bar. Não tá nem com a molesta de eu não te esquecer. Se o remédio é pinga, então pode beber. Vou trocar meu coração num litrão de pinga. Investi minha saudade na mesa de um bar. Nem com a molesta de eu não te esquecer. Se o remédio é pinga, então vamos beber. Edson Ribeiro Pernambucano. E tome sucesso, tome repertório novo. É pra se apaixonar. Bora de mais uma.